cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Oh, oh, oh, oh, oh. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, toda a terra. Vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Oh, oh, oh, oh. Queremos o teu nome engrandecer. Yeah.